mano. Vai tomar. Vai tomar. Vai tomar. Vai tomar no cast. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao Tomar no Cast. Meu nome é Jean, estamos juntos aqui com nossos três queridos amigos, participantes do nosso podcast, as três coisinhas mais lindas dessa vida. Oh. Primeiro deles, nosso amigo Bozo. E galera, beleza? Bozo, que tem o melhor apelido, né, de nós três, porque o do Luigi não é um apelido, então que se foda ele. Dico, porra. O nome do Joe, na verdade, é só um erro de nome mesmo. É, o nome do Joe, na verdade, é um guspido ali do escrivão ali. Junch! Aí, vamos falar disso depois que chegar nele. Tudo bem com você, Bozo? Tudo certo aí, já. Como é que você tá? Tô bem, cara. Tô bem, tô contente, tô feliz, tô saudável. Acabamos de recuperar de uma dengue, tô tomando mais água que a vida. Mas eu tô bem. Tirando isso, eu tô bem. Que bom que você se recuperou da dengue. Que bom. Verdade. Você também já teve, né? Eu já tive. Eu também fiquei dengoso por um tempo. Um amigo nosso falou que depois que você pega dengue, você fica roludo, é verdade? Ah, cara, eu notei uma certa diferença. Você notou? Ainda não. Que talvez não fosse dengue. É depois de 2 semanas que começa. Ah, eu vou anotar no calendário aqui, então. Puta que pariu, velho. Dizem que é de 2 a 3 centímetros. É, a gente tá aqui hoje também com o nosso querido amigo Joe. E aí, galerinha do bem, como é que vocês estão? Menino do nome errado. Menino do nome bonito, né? Não fala assim, tá? E outra, não é culpa da mulher do cartório, meu nome foi planejado, tá? Pelo meu pai. Apesar de mal planejado, ele foi planejado. O Joe é nosso gaúcho paraguaio. Nossos pais sempre planejando muito bem nossos nomes, né? A gente fica feliz com meu isso. Meu pai tem um certo talento pra essas coisas mesmo. Verdade. Ele fez um Yuri Orlando e um Eric Frederico. Seu nome cuspido tá bem cegadinho. Ô Joe, eu acho que o teu nome é melhor, velho. Eu não reclamava. Ô Joe, tirando isso, tá tudo bem com você? Ah, tudo belezinha, cara. De férias agora, né? Curtindo a tranquilidade, a beira do mar aqui. A beira do Mar de Ourinhos? Do grande Mar Pardo. Não sei se tu conhece. Muito bom aí. Famoso. Altas praias aí nesse mar, de altas ondas. Altas ondas. Então, eu tô aqui, cara, curtindo, tomando uma aguinha de coco, aproveitando esse sol bonito que faz agora... 8 da noite. Muito bom. E também estamos aqui com o Mário Verde. Tudo bom com você, Mário Verde? E aí, pessoal? Nosso querido amigo Mário Verde, que é uma aquisição recente no podcast. A gente comprou o passe dele esses dias. Teve que fazer uma vaquinha, juntou incríveis 55 centavos. Com direito a multa rescisória. Pagamos caro, viu? Que não sei se ficou vale. Ficou caro? Não. Eu achei caro também. Eu acho que vocês pagaram caro. Tinha gente pagando 20 centavos, vocês já pularam por 55. Mas tudo bem, cara. A gente tá aí só pra ajudar vocês. Se a gente colocar na balança, né? Esses 55 centavos, vamos pôr aí que o menino no leilão do ensino médio pagaram apenas 20 centavos nele, a gente tá jogando dinheiro fora, né? Pô, não fale isso, tá? Pagaram 4,50 pra mim, por favor. Para que ele já transformou 55 centavos em 55 acessos no nosso site, então tá bom. É isso aí, muito obrigado, careca, tá parado de parabéns. Pô, obrigado, eu tô quase chorando aqui, cara. Tirando isso, você tá bem? Tá tudo bem com você? Ô, cara, eu tô bem, assim, apesar do frio aqui. Tá um frio de quantos degraus? Quantos degraus? Aí? Depende, eu acho que tá nevando aqui fora, mas fora isso tá tudo certo. Ah, aqui fora, então você tá fora do apartamento, então. Por que você tá gravando na rua? Eu tô só aqui de olho. Tá no meio da rua gravando. Tal, falando... Peladinho. Falando com você, eu tô com o notebook aqui no colo, eu tô na rua, pelado, no meio da neve em Curitiba, tomando tererezinho. Então, voltando agora a falar com o nosso amigo Bozo, você fala pra nós que deu um lapso de memória aqui, qual que é o nosso e-mail mesmo? Nosso e-mail é tomarocastpodcast@gmail.com. E é tudo junto? É tudo junto e misturado. E por que as pessoas mandariam um e-mail pra gente? Para nos mandar feedbacks, comentários, nos xingar... Xingar o Joe, que todos nós gostamos muito. Pode xingar o Joe pelo e-mail? Pode, claro. Ah. E aí, o que acontecerá? Nos podcasts futuros, nós leremos as cartinhas de vocês. E você, menino Jonathan, menino da gripe, você pode falar pra gente qual que é o nosso Twitter? O nosso Twitter é @TNCCast. Simples assim, rápido, eficiente, pra você que quiser mandar também o seu comentário. Xingar o Joe, que ele gosta, ele escuta as críticas assim e ele só se supera. E, ô Jonathan, deixa eu perguntar outra coisa pra você, o que significa esse TNC, do TNC Cast? O que significa? Esse TNC é um mistério, foi difícil do pessoal descobrir, durou por anos, mas finalmente nós conseguimos desvendar esse segredo e significa tomar no cast. Então fica arroba tomar no cast, então é assim mesmo? Exatamente, isso mesmo. Ai, que bom. Então tá, entendi. E você, menino Mário Verde, fala pra nós qual que é o nosso site. O nosso site é tomanocast.wordpress.com pra você que quiser xingar o Joe ou mandar um comentário. Mas, por favor, identifique-se. Não precisa se identificar, não, porque a gente sabe quem comenta. A gente sempre sabe. Se você quiser comentar como anônimo... A gente tem os nossos contatos aí. A gente promete que a gente não conta pra ninguém se você comentar, se você for o Alcides, a gente promete que a gente não conta pra ninguém. É, então, eu queria falar pra vocês também, amigos, que estão escutando, que o nosso Facebook é www.facebook.com/tomarocast. A partir do nosso Facebook vai ficar por dentro de todas as nossas novidades, as nossas postagens do blog vão diretamente pro Facebook, assim como vão pro Twitter. A gente vai ficar muito feliz se você curtir a nossa página, se você compartilhar nossas coisas, tá ajudando a gente a ficar rico num projeto aí de 10 anos, talvez, pra mais. Pra bem mais, talvez. Pra bem mais, então. Que não é o mais importante, tá, pessoal? O importante mesmo é a participação de vocês. Ah, mas ficar rico é importante, então... Então, entre em contato com a gente, nos deem suas opiniões, seus xingamentos. Sugestão de pauta. Sugestão não só de pauta, mas de publicação no blog também. Se você tem alguma ideia legal, alguma coisa legal pra gente escrever sobre, você pode mandar pra gente, a gente vai ficar muito feliz. Então vamos pros comentários. Comentários! Então, galera, hoje a gente não vai ter a leitura de comentários e e-mails, porque tivemos problema com o tempo e não vai dar tempo de gravar e de ler tudo. Então, no próximo podcast, a gente vai ler os e-mails e os comentários do Tomar no Cast 2 e do Tomar no Cast 3. Peço desculpas pra vocês e vamos pro podcast, então. Então, vamos começar a falar aqui sobre o nosso podcast de hoje. A gente vai falar um pouco mais sobre a linha nostalgia da nossa época de infância, né? Quando a gente éramos crianças lindos. A gente vai falar hoje sobre músicas, dos anos de 96 até o ano de 2000, que foi a virada do milênio, que muitas pessoas gastaram tudo pra ir pra cima das montanhas, ver o fim do mundo e tal, que o mundo ia acabar, o mundo não acabou. E a gente tá aqui ainda, né? Não, Gia, mas o mundo vai acabar agora em setembro de 2015. Ah, vai cair um asteroide, né? É, vai cair um asteroide. Verdade. Então, se você tá ouvindo isso depois de setembro, você é um sobrevivente. Parabéns. Você sobreviveu a mais um fim do mundo. Eu sobrevivi, acho que a uns dois já. É, a gente sobreviveu a dois. Foi 2000 e 2012, né? Isso aí. Mas nós vamos falar sobre nossa história de sobrevivência do fim do mundo depois. Mas a gente já tem calo, já. Então a gente vai falar hoje sobre músicos. Que não tem nada a ver com sobrevivência de apocalipse. É, não tem muita coisa a ver mesmo, não. Alguns até dá vontade de se matar, mas não os que a gente escolheu hoje, porque os que a gente escolheu hoje são especiais. Só embora qualidade. Esse final de década de 90 foi uma coisa meio triste. Mas, Joe. Diga, Jezito. Fala pra gente uma banda, uma dupla, não sei, talvez, que marcou... Então, assim, não sei como, o meu querido amigo Jean acertou que eu ia falar sobre uma dupla, que foi motivo de alegria, de paixão, de muito amor e carinho entre todos os jovenzinhos, adolescentes, crianças, dos anos 90, assim, vamos dizer, de 95 pra frente. Foi quando aconteceu o auge da carreira deles. São os filhos do meu querido amigo... parceiro de viola, Chororó. Abraço, Chororó. Obrigado por fazer esses dois monstros da música brasileira. Queria anunciar pra vocês, o meu escolhido foi Sandy e Júnior. Tô bem. Vocês gostam de Sandy Júnior, pessoal? Não, não. Eu gostava, eu assumo, eu gostava. Tava muito e, inclusive, eu namorava a Sandy. Ah, entendi. Você é o namorado misterioso da Sandy, então. Não, eu era. Eu não sei se ela sabia, mas Ah, entendi. Cuidado, viu, que o senhor marido dela escutar esse podcast um dia. Ele vai tacar um violino na tua cabeça. Piadinha da família Lima. Então, é isso aí, pessoal. Queria falar pra vocês aqui. Os dois nasceram na cidade de Campinas, cidade de São Paulo. Os dois quem? A Sandy e o Júnior. Conhece? Mas não é uma pessoa só? Ah, é verdade. Tem gente que confunde meu Sandy Júnior. Eu pensei que era uma pessoa só também. Na real, quando eu era criança, eu achava que Sandy Júnior era o namorado. Ah, desculpa se eu era uma criança que acreditava no amor, tá? Que bonitinho. Você viu que coisa linda? Só fazer um adendo. Como a gente é mais íntimo, chama ele de Durvalzinho, não de Júnior. É, pra quem não sabe, o nome dele é Durval Lima Júnior, né? Que a gente entende o porquê que o menino quer usar só o Júnior, né? Não o Durval. Disse o garoto chamado Jonas. Entendo ele. E a Sandy se chama Sandy Leia Lima. Pra quem não sabia, na Eu acho que o Chororó é nerd. É talvez. O Durval e a Leia, né? Do Star Wars. Durval e a Leia. Tinha um Durval no Star Wars, né? É, Durval e Skywalker. Era o lado candango da força. Desculpa. Lago. Na mesma praça, no mesmo banco. Vai, Joe, volta a falar do Sandy Jr. Vai. Então, Sandy nasceu no dia 28 de janeiro de 83 e o Jr. no ano seguinte, dia 11 de abril de 84. 11 de abril? 11 de abril. Nossa, tem nada nessa data. Pra vocês terem uma ideia de como os meninos eram precoces, no ano de 98, a carreira deles já bombou. Ah, 98. Antes eles tinham um grupo infantil, eles tocavam musiquinha, mas o pessoal não botava muita fé, na real, né? O pai dele colocava eles para tocar em alguns shows e apresentações infantis, mas no ano de 89 surgiu um convite para uma participação no programa Som Brasil, que era apresentado pelo Lima Duarte, que nesse dia no programa, o Lima Duarte perguntou pro Chitãozinho e Chororó se alguém da família deles cantavam, e aí o Chitãozinho disse que os filhos eram músicos, né, que eles cantavam. E aí as crianças, os dois foram chamados pra fazer uma apresentação no programa seguinte, né? Então foi nesse dia que, sem ensaio, os dois se juntaram e escolheram uma música que era Maria Chiquinha, um sucesso dos anos 70, que era uma música que a avó deles cantava. A avó deles também era música, tinha uma dupla. Lembro. Chamava Zé do Rancho e Mariazinha. Lembro. Pra você ver, uma família bastante musical. Eu lembro. Eles tinham raiz, né? Tinha de onde tirar o talento e a qualidade dos meninos. Parece eu faz sucesso desde pequeno. Eu queria falar também que o Joe falou que ninguém botava fé neles quando eles eram pequenos. Eu ainda não boto muito, não. Só pra falar mesmo. Porque eles separaram, né? Eu botava fé neles. Opa, dei spoiler do final dessa parte. Droga. Spoiler do final do comentário. Porra, você é foda, hein, velho. Merda. A galera não sabia que eles iam se separar. Até hoje eu pensei que tava junto. Na verdade, hoje eu descobri que é duas pessoas. Ó, rapidinho, se alguém estiver ouvindo, alguém tem uma máquina do tempo e tá ouvindo isso por algum motivo aleatório, aposte na separação. Verdade. Deles. Pode apostar todo o seu dinheiro que você vai ganhar. Se você aí do futuro voltou e está escutando esse podcast em 2006, eu diria pra você que uma próxima aposta pro ano seguinte, tá? Um jeito de ficar milionário. Vamos apostar na separação dos dois com um show no Acústico MTV pra encerrar a carreira dupla, hein, pessoal? Só uma coisa, já vamos que lá, você tá falando de voltar no tempo, se você tá voltando no tempo e você voltar pro comecinho de 2014, aposte em 7-1 pra Alemanha. Vai ganhar sozinho. Jonathan, vou fazer uma pergunta pra você. Diga ao nosso público telespectador, às vezes eles não conhecem a música que se chama... É, áudio espectador, desculpa. A música que se chama Maria Chiquinha. Cante um pedacinho para nós. Será que o pessoal não conhece Maria Chiquinha mesmo, moço? Canta um pedacinho. Canta um pedacinho pra gente, Joe. Vocês querem que eu cante Maria? Agora eu fiquei com vergonha, sou tímido. Ah, então eu vou cantar pra você. Não, boa, é claro. Não, peraí, eu canto, tô brincando. Calma. Oh, a música Maria Chiquinha, pra vocês que não conhecem. É, a música é mais ou menos assim. Ela é um diálogo entre os dois cantorezinhos. E onde o Sandy faz... O Sandy. O Sandy Jr. Eu ainda tenho a minha teoria, que é uma pessoa, mas tudo bem. Tá acertando, Tico. E aí ela começa mais ou menos assim. O que você foi fazer no mato, Maria Chiquinha? Tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. O que você foi fazer no mato? Tão, tão, tão, tão. Eu precisava cortar linha de nada, o bebê. Eu precisava cortar linha. Sensacional. Obrigado, sensacional. Pessoal. Eu alguém sei. Alguém bate palma. Eu sozinho. Põe som de palmas aí. Obrigado, pessoal. Obrigado. Eu acho que eu poderia ser você o poderia Sandy ser. Júnior. Você poderia ser o Sandy Júnior mesmo, Joe. Sensacional, velho. O Sandy Júnior. Que interpretação. Que interpretação. Oh, tô obrigado, até emocionado. Eu também. Caiu um suor másculo aqui no meu olho. Diz que é uma das melhores, na real. Eu ganhei já vários prêmios por fazer a imitação dela. Sensacional. E aí foi assim, capaz, pessoal. Como tudo na carreira deles foi acontecendo rápido, já criança. De 91 a 93, eles gravaram 3 discos. É, um em cada ano, né? Foi o Aniversário do Tatu, Sábado à Noite e Tô Ligado em Você. E aí tinha a participação do Chororó em algumas faixas. E além de outros músicos, eles gravaram uma música com Ney Mato Grosso, o Vira. E o primeiro vídeo de musical que eles gravaram aconteceu também no ano de 91 nos Estados Unidos. Gravaram o vídeo musical da música Sábado à Noite, que a gente vai disponibilizar pra você na postagem do blog pra vocês escutarem. Viu? Vocês tinham alguma coisa dele? Eu tive CD. Eu tive CD, sim, do Sandy Júnior. Ah, cara, eu tinha. Eu tinha um monte de CD, na real. Ó, eu tive fita cassete. Pra quem não sabe o que é fita cassete, é uma fita cassete. Você procura no Google, quem não sabe. É uma VHS. É o VHS. Cassete era outra coisa. Eu também tinha fita cassete, mas eu tinha o VHS. Eu tinha o VHS de um deles cantando essa música aí, Sr. Jonathan. Sabe o outro sucesso da Sandy Júnior muito legal? É uma música que tem uma poesia muito bonita, uma letra. Não, tem várias assim. Não, mas tem uma que é muito, muito especial. Ela começa assim: Dig Joy Boboy, vem dançar comigo, cara. Dig Joy Boboy. Caramba, não, calma, que letra, agora essa que parte letra é essa? Dig Joy Boboy. Yeah. Fantástico, gente. Realmente. É sensacional. Caraca, velho. Realmente sensacional, incrível. Como é que eles ainda não estão na academia de letras, meu Deus? Não, eu não tinha percebido como é bonita, né, essa letra. Essa música foi gravada em 1996. Então a gente já era vivinho, e aí tava essa música bombando, porque ela fez sucesso pra caramba. E nessa música, eles já estavam na adolescência, então foi uma mudança de estilo do Sandy Júnior. Eles já apareceram com um estilo meio novo, eles já gravavam música, deixaram um pouco de lado o sertanejo no terceiro álbum, e já começaram a cantar mais um pop romântico, e fazer mais essa parada pop. E eles apareceram com um visual menos infantil, justamente na gravação dessa música, do Dig Dig Joy. Tem eu, nessa exatamente, fita cassete que eu falei pra vocês que eu tinha, tem um videoclipe dessa música. Aí você vê, tipo, eles estavam muito molecões, assim. Muito Essa música deu nome ao álbum. Essa música deu nome ao álbum que eles gravaram em 96, que tinha esse nome, Dig Dig Joy. Dig Dig Joy, Dig Joy Popoy. Eu agradeço primeiramente ao Sandy Jr. pela puberdade e fazer essas músicas demais. Não, nessa época. Você muito é demais, obrigado, é um álbum antes. É um álbum antes. Ah, Luigi, você para de mentir que você dançava na boquinha da garrafa. Eu dançava na boquinha da garrafa com todo orgulho, cara. Quem nunca? Na época, né? Hoje não. Quem nunca dançou, cara? Depois de Dig Dig Joy, em 97, eles gravaram Sonho Azul, que era um álbum que trazia um pupurri com canções do Bee Gees, velho. Pra você saber a versatilidade, eles entenderem o nível e a versatilidade desses dois astros da música brasileira. Eu gostava de Bee Gees, cara. Não, o Bee Gees não é o problema. Aí não é o Bee Gees o problema. O Bee Gees é bom pra caramba, pelo amor de Deus. E logo em seguida, próximo sucesso dele, uma das músicas também que representaria, que marcaria a dupla Sandy Júnior na história da música, foi Era Uma Vez. Era Uma Vez. A música mais romântica e apaixonada da nossa adolescência. Quando o Bozo falou de uma música que tinha poema, eu achei que o Bozo ia falar dessa. Mas ele falou Dig Dig Joy. Ela virou um tema de novela do mesmo nome, que era a novela Era Uma Vez, e virou um sucesso, cara. Nesse mesmo ano também a Sandy Júnior tiveram mais visibilidade. O Sandy Júnior. Você ia falar de novo Sandy Júnior. O Sandy Júnior. É, eu ia. A Sandy Júnior, eles... Tu é fã mesmo? Vou perguntar, você é fã mesmo? Poser. Participaram nesse mesmo ano de um filme que também é bastante conhecido, um filme do Renato Aragão. Quem é Renato Aragão? Que é um filme também que marcou a minha infância. É o Didi, por favor. Céu Tempão. E morreu. Vulgo. E aí, ajudou também a dar visibilidade à música deles. Eles gravaram um clipe nesse filme da música... Como é que é a música do beijo mesmo? Esqueci o nome da música do beijo, cacete. Enrosco o meu A do beijo é muito bom. Um beijo, fala que mil palavras. Não, beijo é muito bom, mas que mil e não sei o quê. Que é outro sucesso do Sandy Júnior, que estourou também em todas as paradas de sucesso. Gente, vocês tinham alguma quedinha por algum dos dois? Ah, velho, desculpa, mas a Sandy é boa. O Joe, pode falar, vai. Não, pode falar que era o Júnior. Não, pode falar. Ah, eu sei, aquele cabelinho. Não negue. Aquele cabelinho. Não precisa tocando negar. Batera, descolado. Rapaz do céu, sonho de consumo. É aquela foto na bacia de miojo, né? Essa é melhor. Fato. Que foto zoada, né, velho? Quando a gente era criança, que bosta, né? Ai, meu coração. Me fala, quem que deu a ideia, cara? Alguém vai saber, deu a ideia, genial, né? Tirou a foto da bacia de miojo. Essa pessoa devia ganhar um prêmio. Não, eu era namorado da Sandy, eu já cara, falei. Cara, por ela, eu aprendi a tocar até violino. Nossa, se o Luigi tá afado. O Luigi, ele tá querendo, acho que ele tá querendo ser o Lucas Lima, não a Sandy, mas tudo bem. Ô, Tico, eu sei que você era apaixonado por ela. Mas realmente, e é outra, e isso não acontecia só com a gente, né? Em 98 e 2000, eles gravaram uma série que se chamava Sandy Júnior, que se passava num colégio. Muito criativa o nome da série, eu acho. Eu achei também. Mostrava o dia a dia de um colégio. E isso, além de dar mais visibilidade pra eles, ajudou a criar essa coisa. Malhação. Muitos jovens e adolescentes, né, tinham essa paixão pelo Sandy Júnior. Por essas coisas de adolescente mesmo. De você gostar de um personagem de TV e você queria que ela fosse seu namorado. Que nem o nosso amigo Bozo achava que era namorado da Sandy. Eu não achava, eu era. Ah, tá, desculpa, perdão. Só colocando um adendo aí sobre a série. Foi uma bosta. Só pra constar que o melhor ator era o Paulo Vilhena, né? Só pra você ver como é que era o Paulo nível Vilhena do negócio. Que hoje em dia nem ator mais é, né? É apresentador. Mentira, ele é apoia do João Gordo aí. Não, esse é outro. Da Dona Bela que apoia do João Gordo. É o da Dona Bela, verdade. Desculpa. Puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu, viu? E juntamente nesse ano da série, eles lançaram mais uma música que aí foi o auge da carreira dele. E Quatro Estações foi o show de maior sucesso que eles já fizeram. E era um show que foi muito bem produzida. O show variava conforme as estações do ano, realmente. Então, eles estavam lá cantando a música, o show, na sequência do show, passava por todas as estações. Então, quando chegava na primavera, tinha equipamentos especiais no show que liberavam a essência de flores. Nossa. no lugar do concerto. Mas sabe o que eu achava? Sabe o que eu achava paia? O quê? Porque toda vez que você via, o outono era sempre igual. Meu Deus! Porque, sabe por quê, cara? Porque eles já contavam, eles na música, eles contavam que as folhas caíam no final. Ah, é por isso que era sempre igual? O outono era sempre igual e as músicas e as flores caíam no quintal. Verdade. Nossa, verdade. Nunca tinha perdido. Mas sabe o que não caía? O quê, Joe? Meu amor. Por quê? Pois não tem jeito, não. É imortal. Nossa, que lindo. É imortal. Que bosta. E no verão... eles subiam a temperatura um pouco, então ficava calor mesmo na galera. No inverno ficava frio e a galera sentia frio mesmo. E no outono, pra variar... sempre igual. Caíam flores, caíam pétalas de rosas pelo palco e tudo mais. Então foi uma super produção. É, eu que tenho sinusite num show desse, eu ia morrer com essa variação de temperatura do cacete. Ah, em Curitiba todo dia podia ter show deles, né? Porque tem quatro estações em um dia. Não precisava nem de muitos efeitos, né? Alguém já foi a algum show do Sandy Júnior? Eu já fui. Eu também já fui. Quem mais? Eu já fui. Eu acho que a gente foi no mesmo show, hein? Sandy Júnior tocou na maior feira de portões abertos do Brasil. Não sei se vocês conhecem a famigerada FAP. Mundialmente famosa. Não, pra vocês terem uma noção, uma vez, a FAP é tão famosa que uma vez o Ronald Reagan tava fazendo um discurso e falou da FAP. Isso é fato, Jean? Eu vi no Sensacionalista. Ah, pontos confiáveis. Então é fato. Ah, tá. Inclusive, esse show deles na FAP, antes do show do Luan Santana, aquele de 100 mil pessoas, 180 era, mil. Foi o show de recorde de público. Na FAP foi o show do Sandy Júnior, lotou a bagacinha. Eu lembro que eu tava nesse show e eu tava no camarote. O camarote na época ele era... rico! Eu sou rico! O Luigi ele não queria falar, mas ele foi com a faixinha do Júnior na testa. Eu fui com a faixinha do Júnior e Sandy. Tá? O Luigi ele foi de cosplay de foto na banheira de mim. Tava no mesmo show, eu tinha acabado de me mudar pro Urim e puta que pariu, tava muito lotado, aí eu tive que ficar na cordinha de segurança a pedido de um policial, porque tava foda mesmo. E eu sou pobre, então eu fui no... junto mais com da hora, o Paulão mesmo, suando lá, junto com a galera, com os meus grandes 5 anos. O jeito mais da hora de ver show é só... deixa eu só completar a minha história. O camarote, ele balançava, que eu achei que ele ia cair. Naquele show, até o camarote estava lotado. Eu tava lá e ia dar risada. Não, naquele show, até o camarote estava lotado, cara. Foi lotado em todos os lugares. Cara, gente pulando pra tudo quanto é lugar. Só contar uma coisa que aconteceu nesse show. Hoje eu podia estar casado com a Sandy, se ela me conhecesse. Verdade, tio. Eu já verdade. Tive a oportunidade de conhecer a Sandy e eu sei que o futuro dela seria diferente. Verdade. Realmente seria uma merda, tadinha. É verdade. Graças a um policial que me convidou pra ir lá na frente, mas eu não fui porque eu tive medo de perder minha mãe. Então, enfim... você trocou a sua mãe pela Sandy. Cara, mas é minha mãe, velho. Tô feliz pela Sandy. Tia Lurdinha. Pessoal, pra finalizar, Sandy Júnior, eu não tinha percebido o quão nostálgico eles são. Até escolhi pra falar deles nesse podcast e começar a estudar um pouco e ler um pouco sobre a carreira dos dois, da participação de várias pessoas. As músicas dele eram um sucesso, tocavam sempre. Tanto que a gente foi até... em shows, por mais você diga que não goste hoje em dia, que eu não acha não boa gosto, a não. Música, naquela época... é por causa do anti-herói, o Joe gosta de ficar... o Júnior é anti-herói. naquela época, realmente eles ganharam o coração da molecadinha. E até os pais gostavam, né? Então eu achei relevante mesmo. Eu achei relevante falar sobre Sandy Júnior porque é nostálgico e lembra a infância de verdade. Ô Joe, você esqueceu de falar de uma coisa só, cara. Tá, separação. Então, eu ia falar disso agora. Com tristeza no coração e para a tristeza dos fãs. Porque eles ainda tinham fãs até nessa época. No ano de 2007, até eles faziam sucesso ainda no ano de 2007. E para a tristeza dos fãs, eles anunciaram 2007. Para tudo, pessoal, depois dos comerciais. Então, vamos falar rapidão. Qual que é o nosso Facebook mesmo? facebook.com/tomanocast. E curta essa porra. E nosso e-mail? tomanocastpodcast@gmail.com. E o nosso Twitter, Tico? Nosso Twitter é @tnccast. Repetindo, @tnccast. E o site? Eu quero saber do site. Nosso site é tomanocast.wordpress.com. Pra você que ainda não entrou, aproveite. Só apertar um Ctrl T no seu navegador e entre. Olha só. Voltando agora dos comerciais, pessoal. No ano de 2007, eles anunciaram a separação da dupla. Que eu achei que era uma pessoa só, e aí eles se separaram e eu não tava entendendo uma mais cirurgia. Nada. Mas realmente... Mas caralho, eles são uma um cirurgia só, cirurgia de retirada de gêmeos siamês. Pessoal, um minuto de silêncio. Foi um choque para a tristeza que instaurou por esse país. Pessoas choravam pelos cantos da cidade, pessoas chorando. E o outono? O outono não, era não, sempre padre. Igual. Não. As folhas caíam no quintal. O que não caía era o meu amor por eles. Que não tem jeito. É imortal. Então vamos. Continuando com os trabalhos aqui, queria perguntar agora pro nosso amigo Bozo. Bozo? Oi, eu? Digue-me, fale uma banda que marcou seus anos de 96 até 2000, sem ser Planet Hemp. A banda que eu não lembrava, eu falei, babai, me responda uma coisa. Qual banda eu gostava quando eu era pequenininho? Aí ela virou e falou, ah, Bozo, você gostava de ouvir? Eu vou dar uma dica, a música dele chama Papo de Jacaré. Não sei, não conheço, não sei. Ó, ele estava viajando na onda dessa menina que dá aula de inglês e toma vinho português. Toma vinho português? Tô quase, hein? Ó, então, que vive rindo da minha ignorância, mas a minha tolerância já partiu a minha... E agora? Ah, é a Gretchen. Nem Mato Grosso? Acho que é nem Mato Grosso. Agora vai. Vou te bater uma real por dizer que sou tal. Bater o papo no café. Papo de jacaré. É Post Office Box. Mais conhecido como P.O. Box. Ah. Rapaz, eu sabia. Caramba, eu ainda não conheço. Mano, você não conhece P.O. Box, Chico? Lixo. Ah, vai tomar no seu... Desculpa. Vou te tirar. Eu só conheço essa música. Sai daqui. Acabou de contratar, já, pai. Ah. Pessoa que conhece P.O. Box. Cadê o RH disso aqui? Eu quero meus 55 centavos de volta, porque eu paguei sozinho. Cadê nosso RH? Nosso RH contrata uma pessoa assim que não sabe nada dessas coisas? Desculpa, se ele só tem uma música, é verdade. Não tem, ele tem duas. Um CD, ao vivo. E na verdade eu nem sabia que essa música era deles, eu descobri isso hoje, né? E eu acabei de descobrir que ele tem 3 CDs. Cara. 3 CDs. E eu acabei de descobrir que investir 55 centavos no Leite foi a pior coisa do mundo. Horrível. Também te amo, gente. O P.O. Box, eles são de Goiânia. E eles surgiram no início do ano, né? De 1997. Saiu de Goiânia e não é dupla sertaneja. Esses aí merecem um E aí foi onde eles fizeram... Papo de Jacaré. Famosa. Não, enfim. Aí eles saíram de Goiânia, né? E levaram pro mundo a sua musicalidade. E o primeiro CD deles já foi um CD ao vivo. Não, pro mundo não. Quiçá pro universo, né? Tá pro universo. Aí a banda era formada por 5 pessoas, cara. Cheio de gente. Quando eu era pequeno, né? Eu tinha o CD deles. Mas na minha mente eu acho que eu só ouvi as duas únicas músicas da carreira deles, que é a Papo de Jacaré e Não Tô Entendendo. Esses dias eu fui tentar ouvir e me fugi, porque as músicas outras não são tão legais. Deu uma desanimada, deu uma brochada. Mas, legal, né, eu não tô entendendo, é que ela iria fazer parte de uma novela muito famosa que se chama-se... Se chama-se do passado. Uga. Grande novela. Grande novela. Novela legal. Então, tipo, o P.O. Box se separaram em 2002. Triste isso, né? Mas eles fizeram um show nos Estados Unidos e no Japão, velho. Não precisa de mais nada. Segundo o G1, o ex-líder do Pillbox diz que Papo de Jacaré rendeu 350 mil em um ano. 350 mil em um ano. É mais que eu ganhei toda a minha vida. Desde quando eu... da minha vida passada também. Também, com certeza. Mas assim, eu acho que... o Pillbox era legal e tal, mas eu acho que foi muito rápido. Sim, né? O sucesso deles foi repentino. Nada veio e do nada foi, né? Nossa, que poético. Você tem uma ideia sobre essa fase da música brasileira? Grande cantor da música Bomba, que também foi um cara de uma música só, ele disse o seguinte: fazer sucesso é fácil, difícil é manter. Meu Deus. As palavras de Mano Moreno. Sabe o que Mano Moreno faz hoje? Mano Moreno é designer de interiores. Que? Bordo, mas tira uma curiosidade de mim aqui. Pillbox é uma banda de que gênero musical? Segundo a Wikipédia, ela é rock e reggae. Eu acho que ela é um pop. É um mais ou menos, né? É um pop meio ruim. Realmente, né? Não foi uma banda. Não é uma banda de grande expressão. Cara, é uma música aí, a gente não sabe o que, que é isso aí. Mano, ó, a música eu não tô entendendo, cara. Ela se trata que ele não tava conseguindo entender o que a professora de inglês tava falando, entendeu? A professora de inglês do Papo de Jacaré. Ah, ele escreveu uma continuação, tá, na verdade. É, é um CD com história. O cara era genial, foi um gancho. Não é com história, porque é só essas duas músicas. Eu fiquei triste, porque eu achei que fosse também. Porque eu não tô entendendo, é assim, ó. Vem cá chegar mais perto pra entender. Não tô entendendo. Calma que eu já vou te... Cara, não tô entendendo. Chega de ser besta, você vai ver, não tô entendendo. Calma, sem pressa eu chego lá. Conheci uma garota, ela é linda, ela é linda no momento, não cala. Tô no pedaço, é louco por essa mulher. Tô vendo que era muito conhecida mesmo essa banda, hein? Todos conhecem. Eu conheci. Todos cantando junto comigo. Eu só não sei a letra, né? Eu só conheci o Papo de Jacaré mesmo. Eu conheci essa banda. Eu conhecia, Bozo, eu conhecia. Sabe por que eu conhecia? Eu queria contar uma história pra vocês. Essas músicas todas ruins, quando eu era criança, eu ia pra cidade dos meus tios, uma cidade muito bonita, muito elegante, chamada Boituva. Mas tem muito boi lá? Não, tem paraquedas lá. Engraçado, né? Tem muito paraquedas. Não, tem muito paraquedas lá. Mas quando eu ia pra Boituva, quando eu era criança, a gente ia num clube. Tipo um clube, assim, de piscina, piscininhas e pá. E aí tinha um quiosque lá que vendia as comidas e no quiosque colocava música. Aí música só tocava coisa boa, logicamente. Tocava Braga Boys, Bomba. Tocava Dança da Motinha. Tocava Pillbox. É por isso que eu conheço Tapinha as músicas. Tapinha não Mas dói. Mas sabe, cara, Pillbox, essa música, Papo de Jacaré, é aquela coisa, quando você vai fazer uma reunião com seus amigos, e aí você vai falar de... Começa a cantar umas músicas nada a ver, que era da... marcou a nossa infância, assim, e aquelas músicas que bombavam, e aí sai aquele monte de música ruim, que é realmente a bomba. Papo de Jacaré tá sempre no meio das rodinhas de cantoria. Isso acontece sempre em dois momentos. Quando você pega um violão, sempre é sucesso absoluto você tocar música antiga. E quando você vai fazer Twitchcan com violão. Twitchcan, quem sabe, se vocês apoiarem, a gente pode fazer em ao vivo. Pra vocês, nossos audio espectadores. Nossos ouvintes. Eu só ia falar que o Joe, ele conhece muito bem o que é uma Twitchcam, porque ele já ficou nu na Twitchcam por 100 views. 100 views, eu fiquei peladinha. Imagina só o que vai acontecer quando tiver 1000 curtidas na página do Tomando Cast. Sabe o que eu acho engraçado? O menino que tá falando de 100 views é o cara que foi comprado por 55 centavos. Mas já estamos vendo que não foi uma boa, porque ele não conhece o meu. É o cara que tá achando ruim aí de 100 views. Lixo. É uma música boa pra você cantar quando você encontrar seus amigos depois de muitos anos. Cante Papo de Jacaré. Todo mundo vai conhecer e você vai fazer sucesso. E menos se for uma rodinha com o nosso amigo Mário Verde, não vai dar muito certo, porque ele não conhece. Não. Oh, Luigi vai pegar o violão e vai tocar. Cara, eu e 99% da população brasileira não conhecemos essa banda, ok? Não. Obrigado. Ah, eu represento você, ouvinte, que está nos ouvindo nunca. Agora. Você não representa ninguém, porque todo mundo conhece. Querido Mário Verde. Ninguém ganha 350 mil em um ano com uma fucking música à toa. Então muitas pessoas conhecem. Menos o Tico. Como se o Tico fosse relevante pra alguma coisa também. Verdade, ninguém liga pra ele. Então, não, é... Tudo que a gente diz sobre o Pillbox é tudo que a gente sabe, o que todo mundo sabe, menos os criadores do Pillbox. É isso, o Pillbox, assim, mamãe dizia que quando eu entrava no carro, falava: mamãe, coloque o Pillbox para eu ouvir. Aí ela: é bom, meu filho. Aí ela coloca. Para encerrar, eu tenho uma ótima notícia pra você. Diga. Em 2011, o Pillbox voltou. Voltou. Meu Deus, para tudo. Meu Deus, cara. Para! A gente tá em 2015 e eu nem sabia que eles existiam. Jean, fala pra gente aí, uma banda, um grupo, uma turma, uma galera que tocava música, que te animava quando pequeno. Olha, Bozo, eu vou ser bem sincero com todos vocês agora, com vocês, com meus amigos, com vocês que estão ouvindo, que quando eu era criança, meus pais, eles tinham um gosto musical um tanto controverso. Na verdade, eles me apresentaram muita coisa boa, mas no âmbito internacional. Então, meus pais escutavam grandes músicos, como Bee Gees. Meu pai escutava um ABBA, meu pai escutava YouTube, meu pai tem uma cultura. Mas eu ouvia essas coisas boas no âmbito internacional. E aí, no âmbito nacional, meus pais escutavam Zezé de Camargo Luciano, tava Leandro Leonardo, escutava essas coisas bem mais ou menos, que eu não gosto muito hoje em dia. Mas eles escutavam uma coisa boa, que é a coisa que eu vou falar pra vocês agora, eles escutavam molejo. Olha só. Cara, você teve uma boa educação. Parabéns. Molejão? Escutar molejo. Cara. O grande molejo. Sabe por quê, Gia, que eles faziam isso com você? Por quê, Joe? Porque é bom mesmo, é ser feliz. Com molejão. Molejo é uma das maiores bandas de pagode, porque hoje em dia o que você escuta falar de pagode não é pagode. Pra mim, pagode é aquele pagode antigo. É molejo, é raça negra, é o Alexandre Pires no começo da carreira, quando ele tinha cabelinho miojo, isso é pagode. Eles cantavam músicas bonitas de pagode, não essas músicas de hoje em dia, lalaiá, lalai, lelei, lelei. Olha só a letra do molejo, tinha as letras muito profundas, brincadeira de criança. Muito diferente do que você escuta hoje, né, velho? Falando em brincadeira de criança, eu quero fazer uma observação. Vocês já assistiram o videoclipe dessa música? Olha, eu confesso que não. Então, ó, procurem no YouTube. Brincadeira de criança, videoclipe do molejo. Você vai ver que na hora que eles falam, é essa, na parte da brincadeira que fala da minha. É essa, aparece uma mulher esbelta, bonita. Aí ele fala, não. Aí aparece outra, aí pergunta, é essa... Não, isso tudo com mulheres bonitas. Ah, sim, já essa... vi isso. Não, essa aparece uma criança. Aí, Anderson, com seu sorriso lindo, que hoje em dia não está mais tão lindo como era antes, aparece uma criança e ele fala... É o que eu tava comentando com vocês em off, né? Aquela, esse final, tá década de 90 como um todo, na verdade, era uma pedofilia do cacete, era molejo gravando música chamada Pula Por Cima da Dor, era a Sandy gravando clipe com o André Bocelli quando ela tinha 14 anos, o cara interessado na menina e ela pedindo, recebendo um pedido de casamento do Henrique Iglesias quando ela era menor de idade, era uma putaria do cacete, isso aí, viu? Fala pra você, essa década aí, né? Era politicamente incorreto, isso é verdade. E o molejo formado pelos grandes Anderson, Marquinhos, Robson, Lúcio, Jimmy, Batera e o Clamerzinho. Eles gravaram várias músicas, é uma banda do Rio de Janeiro, eles gravaram várias músicas nessa época de 93 pra frente. E o grande sucesso deles veio com o CD Brincadeira de Criança, que foi em 97. Eles já faziam sucesso, mas o Brincadeira de Criança foi tipo o boom do molejo mesmo. O mundo inteiro escutou molejo. O molejo fez show no Marte, se pá. Negócio muito ouvido. Molejo era uma coisa da... Ó, Brincadeira de Criança, Dança da Vassoura, Menina, Dá Ela Pra Mim, Amor Estou Sofrendo. Esse CD ganhou certificação, rapaz, de diamante, vendeu 1 milhão de cópias. Tem alguma música deles que não foi sucesso internacional, intergaláctico? Eu quero fazer uma indicação para os nossos ouvintes. Existe um podcast na podosfera brasileira chamado Pauta Livre News. Eles fizeram um podcast sobre o molejo, com uma participação especial simplesmente sensacional. Sabe de quem? Cid do Não Salvo, que é o cara que mais ama molejo na vida. Cid tem um post, né? 10 motivos por molejo melhor que Beatles. Se o cara vendeu... Quanto foi aí? 100 mil cópias? 1 milhão de cópias? O CD do molejo? É. 1 milhão de cópias. Pra mais. 1 milhão de cópias. Significa que o cara tem dinheiro pra caralho. Então, gente, aquela teoria de que a pessoa é rica, quando ela é pessoa rica, ela fica bonita, é mentira, ok? Não, Anderson arrumou os dentes. A maior prova disso, ok? Anderson... Ele arrumou os dentes. Não, ele arrumou os dentes, cara. Verdade. Ok. Mas ainda é o Anderson. É, falando sobre o molejo ainda, eles tinham... O molejo tinha parado em 2002, né? Tocaram e tal. Fique, pode ficar chateado, pode continuar a música triste. Pararam em 2002 e voltaram. O molejo voltou, cara. O molejo! Voltou. Anderson e lindo. Voltou. Toe, 2008 eles voltaram, na verdade, estão tourando, fazendo sucesso pra tudo quanto é lá, tocando as melhores rádios, e esse é o Molejo, gravando vários discos, Molejo todo mundo gosta, voltei, e o DVD 25 anos, olha só. Molejo é mais uma daquelas que você na rodinha dos amigos, todo mundo sabe cantar, se você puxar Molejo, você vai fazer sucesso, jovem. Com certeza. Puxa uma música do Molejão, só uma, e já era. Molejo, eles fizeram muita fama com várias músicas, por mais que todo mundo só lembre dessa. Uhum. Eles fizeram fama. Muitas músicas. Ah, a lista que o nosso amigo Gia acabou de citar aqui, pô, só tem só música famosa. Tem alguma música do Molejão que não fez sucesso intergaláctico, pelo amor de Deus? Não, todas fizeram. Todas fizeram. Ó, eu só queria falar uma coisa pra vocês. Duas curiosidades. A primeira curiosidade, que o Andrezinho do Molejo é filho do Mestre André. Mestre André, da Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel. Mestre André. Mestre André criou a paradinha. Sabe aquela paradinha? Olha que eles estão tocando. Pá, pá, pá, tá. A bateria do Escola de Samba tocando. O Mestre André criou a paradinha. O Andrezinho é filho dele. E uma outra curiosidade. Então, e a outra curiosidade, eu tô vendo aqui na Wikipédia mesmo, que a banda começou em 93, mas aí em 2013, ou seja, 20 anos depois, eles gravaram o DVD 25 anos. Peraí, meu caro Gia, a Wikipédia está errada. O Molejo nasceu em 1988. Obrigado. Falar Molejão de novo, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Cantando mais uma vez e alegrando a galera. O Bozo tem uma camisa do Molejo. E eu só uso ela. É, o nosso amigo Bozo tem uma camisa do Molejo que ele só usa essa. É, todos os lugares que eu vou, o Bozo tá com essa camiseta do Molejo. Na real, eu acho que é a única apenas que ele tem. Apenas eu sou digno de usar essa camiseta entre nós, entendeu? Eu posso bater no peito e falar, eu sou o Molejo. Queria perguntar agora pro meu amigo Ticulo. Ticulo, queria perguntar pra você, agora em tom de finaleira, tom de melhor banda, com certeza, das selecionadas aqui. Tico, qual você escolheu? É com grande honra e satisfação que eu tenho orgulho de falar que eu peguei a banda pra falar aqui, uma das mais amadas do Brasil. Com pouco tempo, conquistou o coração de... O nome dessa banda Ai, é Mamonas Assassinas. Mamonas Assassinas. Velho, de verdade, é a primeira banda neste podcast que eu realmente adoro. Esta banda, meu Deus do céu. Todo mundo conhece todas as músicas do Mamonas Assassinas, não? Você pode ser um cara fã de sertanejo, tu gosta de Mamonas Assassinas. Tu pode ser um cara que gosta de pagode, mas tu gosta de Mamonas Assassinas. Tu pode adorar funk, mas tu gosta de Mamonas Assassinas. Belas palavras de ouro. O Mamonas, ele só uma coisa. Todo mundo gosta de Mamonas, por quê? Mamonas era uma mistura de punk rock com segundo forró, com brega, heavy metal, pagode, música mexicana, reggae, vira-vira e acústica. São 9 estilos até musicais. Até o vira, que é um estilo musical português. Eles pegaram... Fizeram a eles grande pegaram, música. Cara. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Em pouco tempo, cara, os homens eram geniais, né? Eles conseguiam fazer uma mescla de gêneros musicais fantástica, agradável a todo mundo, né? Além do estilo do rock cômico. É, exatamente, Tico. Muito bom. Mamona sensacional. O show deles, cara, você vê, tem no YouTube, tem o show deles em Varginha. Cara, é sensacional o show. Sim, sim. Eu vou dar só uma introduçãozinha aqui sobre o Mamonas Assassinas, porque pode ter pessoas que estejam nos ouvindo, que por incrível surpresa nossa, talvez nunca tenham ouvido falar de Mamonas, eu acho impossível. Mas... Alguém de fora do país, só se for. E alguém verdade. Também que tá ouvindo antes do tempo que eles existiram, né, gente? As pessoas que viajaram no tempo, né, verdade. Não, mas se bem que as pessoas que viajaram no tempo também então, já conhecem o Mamonas, porque elas estavam aqui pra baixar o podcast e voltaram. Não, né? Mas de alguém do passado veio pra futuro. Ah, tá, entendi. Não, tudo bem. Uma breve introdução sobre Mamonas Assassinas. Você sabia que o Sérgio, né, o baterista da futura Mamonas Assassinas, ele criou a banda Ponte Aérea. Ponte Aérea, pra no final vocês saberão alguma coisa que aconteceu, se vocês ainda não sabem, né? Mas enfim, isso deixa pro final. Depois, com a formação entre o Bentinho, o japonês, italiano, com origens alemãs e caralhada 4 de nacionalidades, guitarrista e do o garotinho do violão, junto com esses irmãos e eles criaram a Utopia, que em um grande show que eles estavam fazendo aí para umas 200 pessoas, eles pediram pra tocar Guns N' Roses e uma pessoa lá no meio, o nome dele era Dinho, disse que poderia cantar e por sua conta e risco, subiu no palco e fez todo mundo dar risada. E assim surgia Mamonas Assassinas. Stand-up comedy. Ah, não. Achei que era stand-up. Ufa, quase. Parecido. Cara, e foi uma banda que realmente em pouco tempo foi importante e determinante pro cenário musical brasileiro, né? Que vivia uma fase assim meio conturbada até antes de estourar o sucesso deles, né? E eles apareceram com esse estilo musical diferenciado e com shows diferenciados, todo mundo vestido de presidiário, usando roupas malucas, cantando músicas malucas. Usando só um disco. E além de engraçadas e malucas, mas elas eram bem inteligentes também, né? O legal da história do Mamonas Assassinas, cara, é que é a superação deles. Quando eles eram a banda Utopia, eles chegaram lá no Tomeuzão, que é um grande estádio que tem lá em Guarulhos, e eles chegaram pro cara lá e falaram assim, ô, deixa a gente fazer um showzinho aqui, né? Só poucas pessoas aqui, não sei o quê. E o cara olhou pra eles e falou, vocês nunca vão fazer sucesso na vida. 5 anos depois, estavam lá eles, enchendo o estádio, gente lá fora, e eles lá fazendo show. E o Dinho dá o incrível, tem até vídeo no YouTube, ele dá aquele incrível speech lá, sobre superação. Speech. Mais conhecido como discurso. Discurso. Lixo. Ele falando pra você nunca desistir dos sonhos. Porque tá? eu faço relações internacionais e eu tenho que falar inglês. Eu tava fazendo um trabalho aqui, eu tinha que falar franchise. Gente, eu amo vocês também, tá? Obrigado. Lixo. Mas então, ele lançou aquele discurso motivacional que você pode ver no YouTube e, enfim, é foda pra caralho. Ele começa a chutar a parada toda, você começa a chutar as paradas todas em casa também, porque o negócio era foda. E é isso, era Mamonas Assassinas. E é até hoje, né? Os caras podem, daqui 20 anos, vão existir pessoas ainda que vão ser fãs de Mamonas Assassinas e ainda vão escutar as músicas e tocar as músicas por onde passa, né? E só por motivo de curiosidade também, o famoso Creuzebeck, aquele cara que os Mamonas Assassinas, na verdade, era o grande Rick Bonadio. Rick Bonadio. Cara, eu falo Bonadio. Porra. Você ensina o cara a falar antes do bagulho, fala de novo. Bonadio. Isso, muito bom. Bonadio. Agora ele fala Bonadio. Repete comigo, ó. Ô, Guilherme. Luigi. Eu achei que eu tinha caído. Ah, e essa sincronia aqui é muito boa. Se fuder, senhor da puta. E não foi combinado isso aqui. Ah, é muitos anos de... Guilherme. Luigi, Tico. Guilherme. Começou a falar todos os meus apelidos, sobrenomes. E só pra motivo de curiosidade também, o Creuzebeck, aquele cara que toda hora a gente pode perceber ele no CD, o Dinho sempre falava. Na verdade, é o grande empresário e produtor musical Rick Bonadio, que já agenciou grandes estrelas como E.T. Rodolfo, Ruge, Pepe e Neném, Arte Popular. E falando sério agora, Charlie Brown Jr., Fresno, NX0, CPM22, Titãs e uma caralhada de um grande produtor musical. A música Money, né, que é conhecida como 1406, eles falam do Creuzebeck, depois eles falam na Marlin da Mulher, eles falam do Creuzebeck. Era o Rick Bonadio, milionário. Bonadio. Não merece que a gente fale dele, não gosta de... Pobre, ele é pobre também, tá? E falando dessa grande banda que com 7 meses, apenas 7 meses, vendeu mais de 2 milhões de... Ou seja, ficaram ricos pra caralho em 7 meses. Com músicas que alegraram as crianças, principalmente eu. E vocês também. E aos... Até hoje, né, cara? Até hoje. Eu sou uma criança que escuto... Primeira vez que eu escutei Mamonas Assassinas foi num carro com meus pais. E aí eu fiquei fascinado com a banda, né? Falei, nossa, que música legal, né? Não sei o quê. Meus pais falaram pra mim, é Mamonas Assassinas e tudo mais. E aí eles me deram uma informação que eu não vou falar agora, que é spoiler, né? Que eles iam morrer? E aí eu lembro que... Porra, não é. Ah, velho. Foda, ninguém sabe isso aí, mano. Caramba. Quem convidou o Bozo? Pau no cu. Merda. Tá que pariu. Essa merda, pelo menos ninguém gastou 55 centavos comigo. Seu babaca. Ô, Bozo, vamos ser amigo. Aí meus pais falaram isso pra mim e eu lembro que eu perguntei pra eles, mas pai, mas vai ter como eu escutar a música deles ainda, né? Meus pais falaram, claro que tem, mas pai, compra um CD pra mim antes que eles parem de vender CD, né? Não sei o quê. E aí, mais tarde, fui descobrir que eles nunca iam parar de vender CDs e de ser escutado pelas pessoas em tudo. Só uma indicação também. É, mais uma indicação. É, na Netflix... Tem documentário. Na Netflix, só um adendo. Netflix, me dê conta vitalícia de graça. Me mandar um abraço pro Silvio. Aproveita e dá pros outros três aqui também. Obrigado. Pro Tico, não. Uhum. Mamonas Assassinas, muito bom mesmo. E eu queria falar, só que eu já tive... Gonorreia. Não, Gonorreia ainda não. Eu tive algumas bandas, né, no decorrer da vida. O Jonathan participou de uma delas, uma banda Relâmpago, né? O Bozo também participou, né? Banda Oca. A gente tocou no, na festa junina da escola e a playlist era composta por Mamonas, né? Porque o mundo toca Mamonas hoje. Toda banda adolescente preze. Tem que tocar Mamonas. Quando você é uma banda, quando você é uma banda de cover, você tem que tocar Mamonas. Vocês sabiam que o Mamonas Assassinas, eles foram uma banda de cover que... Toda banda é assim, hoje, cara. Hoje, se covers sabe. Tocam ele, cara. Impressionante. É legal mesmo. Então, gente, o Mamonas é isso, né, cara? O Mamonas é amor. Aí o triste do Mamonas é que eles morreram. Explica aí pra gente, tipo, como é que foi esse trágico acidente. Acabou com uma das bandas mais influentes de uma geração. Antes de tocar nesse assunto... Eu gostaria de falar sobre a relação entre Mamonas Assassinas e os próprios aviões, cara. Porque, realmente, uma banda que morreu num acidente aéreo tem muitas referências sobre aviões na história deles, cara. Na história curta deles, né? Tipo, primeiramente porque a primeira banda, que foi um embrião, se chamava Ponte Aérea, né? Já começa aí. Dois, todos os integrantes do Mamonas Assassinas moravam perto lá do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Também que o Samuel, o baixista, antes de entrar na banda, ele desenhava muito aviões. Tudo informação jovem. Confirmada. O Luigi conheceu ele, né, Luigi, quando ele era jovem. Ele já era parceiro, conspirações. Cara. Eu conhecia. Enfim. O Júlio Hazek, tecladista da banda, um dia antes de morrer, tava lá no amigo dele, cabeleireiro, e o amigo dele sacou uma filmadora e começou a gravar. E uma das primeiras frases que ele fala nessa filmagem é que, supostamente, ele tinha sonhado que o avião iria cair. E, de fato, realmente... Nossa, velho, arrepiei aqui. Arrepiei também. Nossa, cheguei a arrepiar. No dia 2 de março de 1996, a grande banda, por uma infeliz curva pro lado contrário, acabou chocando, assim, com a maior floresta dentro da cidade de São Paulo. Chocou com a Serra da Cantareira. No auge dos sucessos, Mamonas Assassinas bateram o recorde da banda RPM, do grande Paulo Ricardo, ao venderem 2 milhões de cópias do disco de estreia em apenas 8 meses de trabalho. No início da carreira, a banda cobrava cerca de 8 mil por apresentação. 8 mil que já é uma quantia da hora, principalmente se você for ver isso nos anos de 95, 96. Não demoraria muito para que o cachê disparasse para 70 mil reais. Por show. Por show. Em barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Eles chegavam a fazer 2 shows por dia, às vezes, num sábado. E uma outra curiosidade, os estados do Acre e do Tocantins foram os únicos que não receberam show do Mamonas. Olha só. Na verdade, só do Tocantins, né? Porque Acre não é estado. Obrigado. Se você é do Acre, desculpa, mas você mora na Amazonas ou na Bolívia, dependendo da onde do Acre você mora. Soísta, cuida dos olhos, oculista, Deus me livre, nunca vão mexer no meu. Pois pra mim, você é uma besta mitológica com cabelo pichain, parecida com a medusa. Eu disse isso pra rimar com a soma dos quadrados, cateta igual a porra da hipotenusa. Então, amigos, nós estamos chegando ao fim agora de mais um podcast. Queria agradecer a presença dos meus amigos. Meu amigo Bozo, muito obrigado pela sua presença. Você que tem que me agradecer mesmo, porque eu sou muito bom. Muito obrigado, então. Te agradeço mesmo. Muito obrigado, Joe, pela sua presença. Obrigado, pessoal. Agradeço muito aí pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fico muito feliz por poder estar participando aí de mais uma gravação. Muito bom. Muito obrigado, Jonathan. Muito obrigado, Luigi. Mário Verde. Opa, de nada. E só falando uma coisa aqui, dos 55 centavos, eu nunca vi a cor desse dinheiro. Então, por favor, me paguem logo, porque eu preciso comer. Eu queria falar pra vocês, não se esquecerem de nos acharem nas redes sociais. Queria pedir para vocês assinarem o nosso feed. Queria pedir para vocês entrarem no nosso site, tomanocast.wordpress.com. Queria perguntar, Tico, qual é o nosso e-mail? O nosso e-mail é tomanocastpodcast@gmail.com. E o que a pessoa faz? Mande sugestões, mande o que você achar de bom, de ruim, xinga o Joe. Muito bom. E Joe, qual que é o nosso Facebook? O nosso Facebook é facebook.com/tomanocast. E Bozo, qual que é o nosso Twitter, meu amigo Bozo? Nosso Twitter é @tnccast. Que não faz nenhum sentido ser isso. Agora que eu percebi que não faz isso. Agora que você percebeu, depois que eu fiz um inteligente comentário, né? E o que você tinha? Você tinha uma coisa pra falar, Jonathan? Então, pessoal, é o seguinte. Eu queria fazer um desafio pra vocês aqui. durante a transmissão, pra você que ouviu esse podcast, surgiu uma vozinha. Queria fazer o desafio que quem conseguir identificar o que diz esse sussurro, colocasse nos nossos comentários, por favor, que aí a gente vai presentear vocês com o salário do Tico de 55 centavos. Ah, então, gente, é isso. Está finalizando aqui mais um podcast. Agradecer a vocês que estão ouvindo, agradecer a presença de todos. Um abraço para vocês, meus amigos, companheiros que gravaram hoje. Um abraço para você que está ouvindo e tchau a todos. Muito obrigado pela companhia. Um abraço, tchau, amiguinhos. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau. Foi muito bom gravar com vocês novamente. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Então, galera, até daqui 15 dias e fiquem aí com Mamonas Assassinas para encerrar bem o podcast. Atenção, Kranzebeck. É o top de 4, já vai! Já vai! Apartamento no Guarujá, mas o melhor que eu consegui foi um barraco em Itaquá. Você não sabe como parte um coração ter seu filhinho chorando, querendo ter um avião. Você não sabe como é frustrante ver sua filhinha chorando por um colar de diamante. Você não sabe como eu fico chateado ver meu cachorro babando por um carro importado. Money, que é good, nós não have. Se nós rebasse, nós não tava aqui empleando. Mas nós precisa de workar. Que é good, nós não have. Se nós rebaixo, nós não tava aqui workando. O nosso work é playar. Todas é minha mulher. Tudo que ela olha desgraçada quer. Televisão, micro-ondas, microfita e microscópio. Limpa vidro, limpa chip, facas, guinço. Eu sou cagado, veja só como é que é. Se der uma chuva de Xuxa no meu colo, cai peleia. Como aquele ditado que já dizia: pau que nasce torto, mija fora da bacia. Money, que é good, nós não have. Se nós rebaço, nós não tava aqui pleando. Mas nós precisa de workar. Que é good, nós não have. Se nós rebaço, nós não tava aqui workando. O nosso work é playar. Eita. Mas a pior de todas é minha mulher. Tudo que ela olha desgraçada quer. Homber, bicho, frigidade, celular, masterline, camisinha, camisola e kamikaze. Eu sou cagado, veja só como é que é. Se der uma chuva de Xuxa no meu colo, cai pelé. Como aquele ditado que já dizia: pau que nasce torto, mija fora da bacia. Money, que é good, nós não have. Se nós rebaço, nós não tava aqui pleando. Nós precisa de workar. Que é good, nós não have. Se nós rebaço, nós não tava aqui workando. O nosso work é playar. Money, que é good, nós não have. Se nós rebaço, nós não tava aqui playando. Nós precisa de workar. Money, que é good, nós não have. Se nós rebaço, nós não tava aqui workando. O nosso work é playar.